trabalhando com os pronomes me, lhe, nós, lhes. Responda. Siga o exemplo. O que ele deu para você? Um presente. Ele me deu um presente. 1. O que ele disse para você? Obrigado. Ele me disse obrigado. 2. O que você deu para ele? Um CD. Eu lhe dei um CD. 3. O que você mandou para ela? Um e-mail. Eu lhe mandei um e-mail. 4. O que você fez para eles? Um cafezinho. Eu lhes fiz um cafezinho. 5. O que você mostrou para elas? O mapa da cidade. Eu lhes mostrei o mapa da cidade. 6. O que o médico explicou para vocês? O problema. Ele nos explicou o problema.